É como o comandante disse, é uma pancada atrás da outra. Tá nem pra respirar, não? Não, não, não. Joga não respira, a mãozinha não. Pra cima da palma. Essa eu gosto. Agora chama o Eduardo. E olha pro céu e veja lá. Nem as estrelas vivem só. Amamos ser como a lua e o sol. A gente junto é bem melhor. Pode brigar só. Vezes eu me calo e não falo nada, mesmo sabendo que você tá totalmente errada. Bora, moral. Só pra não te magoar, mantenho meu silêncio. Vai, safadão. O nosso amor deixa as palavras presas na garganta, porque sei que discutir pra mim não adianta, se depois eu vou correr querendo te amar. Vai. Pode brigar só, que eu choro por dentro. Eu já ouvi essa em algum lugar. Ok, onde você tá? Que hora vai voltar? E o que vai fazer? Não tô pegando no seu pé. É que quando a gente quer, a gente vai a lutar. Mas não desliga o celular, eu vou te rastrear. Porque quem ama, cuida. Eita, pô! Quem ama, cuida, safadão! Eu acho que nós eu já ouvi essa aqui. Vai, negão. Não ligue se eu lhe perguntar. Mas pra se estressar, se eu quiser saber. De quem? Com quem, aonde você tá? Que hora vai voltar e o que vai fazer? Não tô pegando no seu pé. É que quando a gente quer, a gente vai à luta. Mas não desliga o celular, eu vou te rastrear. Porque quem ama, cuida. Isso é verdade, comigo. É ciúme, eu confio em você e vou estar sempre onde você estiver. E mesmo estando ausente, eu vou estar presente toda hora que você quiser. Se me chamar, eu vou. E se for pra fazer amor, eu largo tudo todo e vou a lutar. Vai? Mas não desliga o celular, eu vou te rastrear. Porque quem ama, Gratão, cuida. Gratão. Eu vou cuidar de você. Coisa linda. É de dar inveja, safadão. É de dar inveja, todo amor assim. Eu vou cuidar de você todo dia, toda hora e todo momento. Eu sou capaz de ler até seu pensamento, só pra saber se tá pensando em mim. Eu vou. Aqui foi feito pra nós três, olha. Madrugada, quando estou com você, é lindo ver o dia amanhecendo na calçada. Ei, que não vive mais. Safadão é com você. Olha que adoro ver a lua cheia assim na madrugada. Quando estou com você, é lindo ver o dia amanhecendo na calçada. Nos teus olhos eu vejo estrelas. No teu sorriso vou me lambuzar de batom. Amor, adoro vê-la. Safadão, raiz, saia, rodar de um comandante. Ficou bom. Isso, avião, é tudo bom. Estou bem. É tudo bom. O nome disso é dinâmica. Vai! Eita, porrosa! Direto da estrofra de sacrifício, viu? Vai, minha banda! Fazer barulho aí, Spocrata!